Galopa cavalo marinho, me ensina o caminho que devo tomar. Solta as crinas no vento, galopa no vento, cavalo do mar. Galopa cavalo marinho, me ensina o caminho que devo tomar. Solta as crinas no vento, galopa no vento, cavalo do mar. Cavalo marinho, me ensina o caminho, que devo tomar. Solta as crinas no vento, galopa no vento, cavalo.